so don't hit me. Vai tomar no cu, me chamar de malvadeza, eu já quero ele nu. Vem aplicando massagem, tô na intenção do peru. Puxa o fundamento, quero foder contigo ouvindo o som do movimento. Porque é romântico, ele quer me sentir como se fosse um coxo quântico. Bunda com umas partículas que você ama até de cu. Do meu corpinho ele quer desfrutar, então vem aqui, vou botar pra mamar. Chama o meu nome, malvadeza, na medida certa pra te amassar. Mas não se envolve, não se preocupa com quem eu fodo. Mas saiba que eu sou comida. O meu novinho me chupa igual uma laranjinha. Na hora do recreio nem precisa da torcida. O seu rapper favorito me estuda. Eu ainda sou da VU, nada muda. Só na mão quer que eu pise nela. Ela é suja, pede que eu domine ela. Ela é bucha. Do meu corpinho ele quer desfrutar, então vem aqui, vou botar pra mamar. Chamar o meu nome, malvadeza, na medida certa pra te amassar. Do meu corpinho ele quer desfrutar, então vem aqui, vou botar.